Azul 4195, chama Recife, 1251, alterna 13325. 351-3325, obrigado pela colaboração. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, Oceanário 6251, Rael cruzando 2000. Bom dia, Oceanário 6251, contato radar, Fábio Mantenho 360, voa Leda. Seu 360, voando Leda, Oceanário 6251. 6251, chama Recife, 1251, alterna 13325. Recife 251, alterna 13325, Ocean Air 6251, obrigado, bom dia.